Questão de sensibilidade chegando aqui, Melodia FM, a educativa de Varginha. Há de ser sereno, há de ser perene. E hoje nós trazemos no nosso programa uma música muito especial, como vocês vão ver. Thank you. Eu gosto muito dessa música, ela me toca profundamente e isso é questão de sensibilidade. O seu autor e também aquele que faz todo o arranjo, pianista, é Kevin Kern. E Kevin Kern é um importantíssimo representante da música New Age. E hoje nós vamos singrar por esse caminho. A música New Age com a arte maior de Kevin Kern. Thank you. A música New Age, a música da nova era, é o nosso foco hoje aqui no Questão de Sensibilidade. E é uma música que toca a alma, sem dúvida, e ela é feita para isso. É com esse objetivo que ela é criada. A ideia seria elevar o homem a outros estados de consciência, de sentimento, através da música, através do som. E tudo isso se insere, quando ela surgiu, no movimento dos anos 60, que tentava trazer do Oriente essas linhas de maior sensibilização, mais espiritualistas, e que tirassem o homem ocidental do seu caminho tão materialista, tão frio, tão mecanicista, que ainda persiste em muitos sentidos. Mas essa música tem esse propósito e teve alguns representantes que se tornaram muito famosos, como a Enya, na época e ainda hoje tem seus seguidores. E muitos artistas estão nessa linha. Nós temos aqui no Brasil também alguns representantes da nova era e o Brasil também se insere na qualidade de compositores reconhecidos internacionalmente também nesse estilo musical. A música New Age, de fato, é especial e ela tem como proposta, isso é importante, essa volta que é muito atual, que é a volta do homem à consciência da importância da natureza, com toda a questão da sustentabilidade, da ecologia, só que numa dimensão muito mais profunda, do homem se identificando com todo o universo, corpo vivo, como parte integrante dele, ele se sentindo ligado a esse universo pelo som do infinito, a questão da vibração sonora como uma forma de você participar da integração do universo num corpo único. E a proposta é muito bonita e nos comove, sem dúvida, e ela tem uma série de benefícios até físicos, tanto que ela se baseia nas grandes tradições aí, já incluindo também do Ocidente, as civilizações que têm essa procura metafísica e espiritual, como os povos indígenas. E também entra aqui a psicologia motivacional, a saúde holística, a parapsicologia, a física quântica também, que propõe essa unidade e que confirma essa, cientificamente, essa visão nova que ainda está tão difícil para nós incorporarmos na nossa vida, na nossa sociedade, e que faz parte do novo paradigma. E a música New Age traz essa visão espiritual abrangente, muito mais ampla, muito mais infinita, não ligada a nenhuma religião, mas muito inclusiva e muito pluralista, e enfatizando a ligação de mente, corpo e espírito. E é uma proposta muito sensível, muito profunda, e por isso que a sua música, e muitas vezes ela tem até as raízes desses cantos indígenas e de povos ou de tribos, porque são esses cantos da terra, da raiz, e tem essa força, essa energia da ligação do homem com a terra, com o seu espaço, com o seu planeta e, portanto, com tudo mais do universo. E essa visão de unidade é o que a música busca ensejar, suscitar, celebrar e sensibilizar o homem, principalmente o homem afastado dessa realidade. Ela é usada em vários níveis e, como nós vamos ver num outro bloco, também na questão de busca de saúde, de equilíbrio mental, físico e espiritual concomitantemente. Mas agora está na hora da gente falar alguma coisa sobre o artista. O artista enfocado hoje, que é o Kevin Kern, esse que está tocando piano, que é o compositor dessas músicas, arranjador. E a história dele é uma coisa incrível. Em primeiro lugar, ele está agora com 52 anos, deve fazer em dezembro aniversário, quando então completará 53 anos. E o Kevin Kern é daqueles gêniozinhos, como todos esses artistas tão talentosos, né? A história dele é muito incrível. Em primeiro lugar, ele é praticamente cego. E aquela história, quando um dos sentidos é mais bloqueado, faz parte da própria natureza, os outros sentidos se aguçam, se fortalecem. E no caso dele, foi a sua sensibilidade musical. Tanto que, aos 18 meses, os pais o encontraram já dedilhando o piano e tocando Noite Feliz, essa Silent Night, música de Natal. E aos 4 anos de idade, então, vendo esse talento tão imenso dessa criança, aos 4 anos de idade ele começa a ter aula de piano. E então tudo para ele foi muito cedo. E em breve ele já estava compondo as suas próprias músicas e foi por esse caminho, dessas músicas sempre muito sutis, muito belas, que redundaram na sua identificação com a música New Age. A música dele é tão bonita que alguns críticos dizem que ele seria o Chopin dos tempos modernos. Tal a beleza melódica das suas composições. E outros comparam, inclusive, a sutileza das suas tonalidades, da sua sonoridade musical com as tonalidades dos quadros de Monet. Só por aí vocês já imaginam a riqueza e sutil, não é? Dessa obra do Kevin Kern. E para que se aproveite mais e se perceba e se sinta mais profundamente esse estilo de música, é preciso que a gente tenha um tempo interno, que a gente se dê esse tempo para a apreciação da música. O ideal seria que se a gente pudesse ficar isolado, com os sentidos voltados especificamente para a audição dessa música. Seria muito interessante. Nós vamos falar alguma coisa sobre isso daqui para frente. Mas vamos voltar ao Kevin Kern de novo. E o nosso Questão de Sensibilidade hoje com Kevin Kern, esse importante representante da música New Age. Mas agora eu queria falar alguma coisa sobre o que a música, esse tipo de música calmante, essa música que fala para a alma, ela é muito utilizada em vários sentidos, inclusive em terapia. Existe a musicoterapia e várias, a música clássica também é muito usada nesse tipo de tratamento. E hoje nós sabemos, essa vida agitada nossa, a questão do estresse, né? Até os animais estão estressados. É uma coisa incrível, mas já é comum o veterinário diagnosticar o seu cachorro está estressado, porque o nosso estresse da nossa vida tão tensa, isso passa para os animais que estão mais próximos de nós. Então, isso tem efeitos tão negativos na nossa saúde que muitas vezes um dos recursos é que a pessoa se reeduque. E aí existem muitos tratamentos que incluem o relaxamento. E há várias formas de você fazer relaxamento. E normalmente uma das alternativas é através do uso da música e também a meditação como recurso. É comprovado já que em vários casos, como com problemas do coração, e os benefícios desse tipo de tratamento ou de vivência, né? Essa vivência calmante através da música, é extremamente benéfica e melhora muito o quadro do então paciente. Embora eu acredito que, de certa forma, todos nós somos um pouco pacientes do estresse da vida moderna, né? Então, um dos recursos é esse. E usar a música, essa música. E eu vou falar alguma coisinha a esse respeito, porque é um trabalho que nós temos, né? Quem visitou já o nosso site, a Casa da Pedra, sabe que a questão de sensibilidade do nosso programa é porque esse é o nosso foco de trabalho. E lá nós temos essa preocupação em levar essa possibilidade da pessoa se preocupar com a relação que ela estabelece com o seu próprio corpo. E uma das portas principais de consciência corporal é através do sentir do corpo, e a música é muito feliz ajudando nesse contato do sentir do próprio corpo, porque ela relaxa a mente. Ela tem, ela produz endorfinas e ela leva a esse relaxamento natural. E também nós tivemos, no caso, um terapeuta corporal que foi um dos cofundadores da Casa da Pedra, que fundou a Casa da Pedra junto comigo, que foi o Miguel Treza, coreógrafo, terapeuta corporal, e que fez um trabalho aqui mesmo, em Minas, depois que ele veio para cá, porque ele é argentino, mas que infelizmente se foi. Então hoje nós continuamos com mais um trabalho não tão específico de terapia corporal, mas com algum trabalho de prática corporal, alguma orientação também nesse sentido, e com o uso da música como um auxiliar para a meditação. Eu pratico a meditação, vamos dizer assim, intensamente, mas regularmente, ou seja, por pouco tempo, porque a vida da gente é muito corrida, mas com frequência, quase que diariamente, e sinto os efeitos benéficos disso. Então, é uma coisa que um dia nós vamos fazer um programa, já que a questão da sensibilidade também quer trabalhar a relação que nós estabelecemos com o nosso corpo, já falei para vocês. Então, um dia nós vamos fazer um programa específico sobre isso. Mas eu já deixei aqui esse alerta, porque o Kevin Kern é uma das obras, né? A obra dele é uma das obras que eu utilizo nesse trabalho de relaxamento e, vamos dizer assim, de criar um clima propício para a meditação. Mas vamos voltar ao Kevin Kern. Thank you. E o nosso questão de sensibilidade vai chegando ao seu final. Mas antes de eu dizer boa noite a vocês, Renato se despedindo, eu queria deixar um abraço de agradecimento ao apoio aqui do pessoal técnico, ao Adilson, ao Roberto e ao Francisco. A eles o nosso agradecimento. E para vocês, uma linda noite e fiquem com esse som mágico de Kevin Kern.